Apple Rádio. Projeto de rádio da Escola Profissional Apto Oliva. Apple Rádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Apple Rádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Apto Oliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. A turma de multimédia saiu à rua para saber as mensagens do Dia dos Namorados. Saiu a minha esposa, pronto, na altura namorada num baile e depois chegámos, namorámos, casámos e já vai fazer 25 anos de casado. Que é muito, pronto. Sou casada há 27 anos, tenho dois filhos. Como é que a gente se conheceu? Na escola, claro. Amor à primeira vista. Desde a escola, sim. Desde os 16 anos. 16 anos. Amo muito. Há 21 anos. Como é que se conheceram? Somos da mesma aldeia e já nos conhecíamos desde miúdos. Mas nunca pensei casar com ele, mas pronto. Então, é assim, o que eu desejo para toda a gente é que sejam tão felizes quanto eu sou. E pronto, espero que continue assim ao lado do meu marido, chama-se Vítor, e queria dizer que continuo a gostar muito dele cada vez mais, e se tivesse que voltar a casar era mesmo com ele. Um ano e alguns meses, 2-3 meses. Sabe que é o meu furrufufu. e gosto muito dele, claro. Nós andámos a tirar uma formação, ele também é bombeiro, então foi aqui um intermédio. Foi amor à primeira vista? Não, de todo, não. Ele até me ofereceu uma caixa de Ferreiro Rocher e eu não aceitei. Ai, que romântico. Sim, ele é bem mais romântico que eu, sem sombra de dúvidas. Apto Oliva. Estamos juntos a formar futuros. Boa tarde e bem-vindos a mais um Apto Rádio, programa de debate e de informação da responsabilidade da Apto Oliva aqui na antena da Rádio Boa Nova. Esta semana, e aproveitando o facto do dia 14, do passado dia 14, ter assinalado o dia de São Valentim, um dia em que se celebra o amor, as relações amorosas, a amizade e também os afetos, é esse o tema que nos traz aqui hoje, mais uma vez com a participação da turma do primeiro ano do curso técnico de multimédia. Isto numa semana em que também foram conhecidas algumas estatísticas algo preocupantes sobre esta problemática, numa semana onde, por exemplo, ficámos a saber que as queixas por violência no namoro já ultrapassam os... aumentaram, aliás, 10% só no ano passado, e em que 65% dos jovens diz ter sido vítima de violência no namoro. Portanto, isto é uma realidade que muitas vezes nós não temos consciência dela, mas que devemos debatê-la abertamente. É para isso que estamos aqui hoje e é para isso que convidámos precisamente a psicóloga da nossa escola, a Andreia Dias, que nos vai falar também daquilo que é a sua experiência no contacto com os jovens e no contacto com o público da nossa escola. Andreia, muito boa tarde. Esta realidade que eu acabei de retratar, também um bocadinho com estes números e com estas estatísticas, é uma realidade que de alguma forma também chega ao vosso gabinete. Boa tarde, antes de mais queria agradecer a oportunidade de poder participar neste espaço, na Apto Rádio, e poder partilhar a minha perspectiva sobre esta temática que eu considero tão importante, e cada vez mais acho que devemos fazer este trabalho de prevenção. As situações que nós encontramos no nosso gabinete de apoio não é tanto de jovens a indicar-nos que são vítimas de violência. Muitas das vezes o que eu verifico é que estes jovens descrevem comportamentos que são considerados violência, que são formas de violência, mas que eles não são capazes de identificar como sendo, e até consideram que são normais, nomeadamente o controlo da forma como nós nos, como se vestem, como os namorados com quem saem, o controlo de saber que mensagens é que estão a partilhar, com quem é que estão a falar, e eles consideram portanto, que este... Não tanto a violência física, digamos, sim, assim, mas mais a violência, sim, psicológica, que, dado a existência das redes sociais, também acaba por assumir outra força, e aí, e as estatísticas também provam que é muito mais comum entre os jovens, principalmente nestas relações de namoro na adolescência. E onde é que é a fronteira? Onde é que nós nos podemos situar? O que é considerada uma relação supostamente saudável e uma relação em que já podemos considerar abusiva a esse nível? É o seguinte, muitas das vezes nós, os jovens, acham que ter ciúmes é normal. E, portanto, que se eu te controlo e se eu tenho que saber com quem tu estás e se eu tenho que saber o que tu vestes, é porque eu gosto de ti. E é importante perceber que o facto da outra pessoa gostar de nós e de nós gostarmos dela não justifica todo o tipo de comportamentos. É importante perceber que uma relação vai ter conflitos. Vai. E é normal. Mas o conflito que existe numa relação deve ser um conflito que acrescenta, que leva a um debate de ideias e que leva a um desenvolvimento da própria relação e a um autoconhecimento. Se é um relacionamento que acaba em violência verbal, sim, porque chamar nomes numa discussão também é violência, então se calhar já não é muito saudável. Se é um relacionamento em que a pessoa tem que saber onde eu estou a toda a hora, com quem estou e o que é que estou a fazer de 10 em 10 minutos, então se calhar é um comportamento violento. Numa relação, há confiança, há respeito, há igualdade. Se eu posso sair com os meus amigos, tu também podes sair com os teus amigos. Não há, digamos, uma figura que é submissa. Há compreensão das diferenças, há empatia pelas diferenças. A pessoa não é humilhada, não é criticada constantemente, a pessoa não sente que tem que abdicar da sua liberdade. Em detrimento da liberdade do outro. Exatamente. Portanto, a diferença tem que ser aceite no relacionamento. Sim. Como uma coisa natural e normal. Sim, porque são duas pessoas, obviamente, que vão ter perspectivas diferentes, mas têm que encontrar um ponto de equilíbrio e a relação evoluir perante essa mesma diferença, porque faz parte. E é isso que também nos torna únicos, e nós não podemos privar-nos dessa unicidade em detrimento de outra pessoa. Eu gosto da outra pessoa, sim, mas também tem que gostar de mim. E gostar de nós é perceber quando aquela relação já não acrescenta, quando aquela relação nos tira mais do que aquilo que nos está a dar. Muito obrigada, Andreia. Já regressamos para partilhares também connosco mais algumas ideias. Eu passaria aqui exatamente aos nossos alunos, às nossas alunas, a Neuza, a Miriam. Partilham desta opinião que a nossa psicóloga Andreia acabou de falar, precisamente onde ela diz que gostar, o nós gostarmos de alguém e alguém gostar de nós não justifica tudo. Na minha opinião, acho que é sempre bom termos esse sentimento e sermos acarinhados também é sempre bom. Em termos da tua experiência pessoal, independentemente de já teres tido namorado ou teres namorado ou não atualmente, o que é que tu entendes por uma relação amorosa que é saudável e uma relação que pode, enfim, passar ali alguma barreira? Uma relação saudável, eu acho que temos que nos sentir bem na relação e não temos que nos sentir pressionados a nada. Sentimos-nos bem com a pessoa estar no nosso lado e aceitar-nos um ao outro, percebemos-nos um ao outro, temos a comunicação devida para a relação continuar bem e saudável. Uma relação já com uns abusos que às vezes nós nem damos conta. Exatamente, aquilo que a nossa psicóloga diz. Às vezes nós achamos que é natural pedirem o telemóvel e ver as nossas coisas, isso já é um ato de abuso e outras coisas mais, não é? Dizemos o não e não aceitarem e fazerem com que nos forçamos a aceitar, acho que aí já é mesmo um extremo. Já entendes isso como Sim. uma relação abusiva? Neuza, queres acrescentar alguma coisa da tua experiência pessoal, independentemente de... Atenção, eu não quero aqui que vocês façam aqui nenhuma revelação pessoal, se têm ou não namorado, relativamente às experiências pessoais de relações amorosas. Quero que vocês abertamente digam qual é a vossa opinião sobre isto, também no sentido de podermos partilhar essas experiências e prevenir eventuais comportamentos que não são os mais saudáveis. Sim, é verdade. Eu acho que aquilo que a psicóloga disse há bocado é muito verdade. A questão da roupa, da maneira que nos vestimos. Uma pessoa tanto pode trair a outra, estando vestida dos pés à cabeça, como estando só vestida ou só de saia. Não é uma roupa, uma peça de roupa que vai impedir que nós vamos ter outra pessoa ou não. Porque acho que a roupa não vai definir isso, que cada é por a cabeça, há quem é que pensa, se vai ou não. Uhum. E é um bocado, sei lá, não sei explicar. Mas achas que esse tipo de violência, se podemos assim chamar, achas que esse tipo de violência é muito comum entre nos relacionamentos amorosos dos jovens como vós? Sim, é mais. Entre os jovens como vós? Sim, é bastante comum, até mais do que devia ser. É muito comum mesmo. Tens conhecimento de que essa é uma atitude que é muito comum? Tenho. Muito bem. Matilde, portanto, tem que haver, acima de tudo, respeito nos relacionamentos, é isso? Sim, eu concordo, porque acho que para estarmos numa relação, primeiro temos que gostar de nós. E se começa a haver esse caso de, por exemplo, o rapaz proibir a rapariga de sair com os amigos, ou de vestir um tipo de roupa que ele não gosta tanto, é a pessoa começar a ter mais alerta. Que isso não é normal e começa a ser mau para o relacionamento. E da tua experiência pessoal, independentemente de teres tido relacionamentos amorosos ou não, achas que de facto às vezes essa linha se ultrapassa frequentemente? Às vezes acontece, existem muitos desses casos, mas foi o que eu estava a dizer, se a pessoa começar a notar é travar logo, porque depois começa a aumentar e pode dar outros problemas mais graves. Portanto, quer dizer que neste caso também partilham da ideia da psicóloga de que provavelmente entre os jovens da vossa idade é muito mais comum este tipo de violência psicológica, digamos assim, do que propriamente a violência física. Sim. Existe tipo mais nos adolescentes, claro. Como é que achas que se pode, enfim, prevenir isto? É sabendo pôr um ponto final, como tu disseste, como é que achas que se pode prevenir este tipo de comportamentos? Se no caso é mais, eu digo pelo que sei, é mais as raparigas que sofrem isso, mas claro que existe rapazes também a sofrerem disso. Mas se a pessoa começa a pensar ou, por exemplo, a ouvir de outras pessoas ou de amigos e ela vê-se naquela situação, acho que é melhor ela ter uma conversa com a pessoa que está e tentar resolver as coisas ou então terminar mesmo, porque isso não é saudável. Uhum. Tu achas que este é um crime, digamos assim, que continua muito silenciado? É, porque há pessoas que têm medo de falar disso e pensam que é super natural, mas medo ou vergonha? Eu acho que é medo, pode ser medo pelo parceiro e vergonha também. Nem toda a gente é igual, podem ter medo de falar ou sentir vergonha de assumirem que estão a passar por isso. Uhum. Francisco, qual é a tua opinião sobre isto que a Matilde acaba de dizer? É que ela diz aqui uma realidade que também é importante e que ela espelhou, é que normalmente as raparigas são mais vítimas do que os rapazes. Sim, concordo. Concordas com isso? Sim, concordo com a minha colega, claro que sim. Também acontece com rapazes, mas não frequentemente. Mas achas que os rapazes que abusam um bocadinho mais deste tipo de... exercem um bocadinho mais de pressão, de violência sobre as namoradas, as companheiras, as parceiras, do que ao contrário? Sim, mas como eles já disseram, os meus colegas, praticamente os homens, rapazes da nossa idade também fazem, não sei. Mas tu não és abusador, pois não? Não. Muito bem. Francisco, só passar aqui o microfone ao Francisco. Francisco, partilhas desta opinião de que as raparigas são normalmente as vítimas e os rapazes são um bocadinho mais abusadores? Sim, porque normalmente para os rapazes acham que a rapariga, por andar com um top mais justo ou mais curto ou com uma saia mais curta, que é por isso que os vão trocar ou que os vão trair. E usam essa desculpa para as proibir de andar com outros rapazes, para as proibir de ter outros amigos. E depois é só a desculpa que usam é porque gostamos de vocês. Uhum. E o gostar, como dizia a doutora Andreia, não justifica tudo. Pois não. Não, neste caso não justifica tudo. Neste caso não justifica, isso já é mostrar que não confia na pessoa e que acha-se superior e que é dono da pessoa. Mas tu não és assim, pois não? Não. Muito bem. Andreia, precisamente puxando aqui por esta ideia de serem os rapazes normalmente a exercerem mais este tipo de pressão, mais este tipo de violência. É verdade que as raparigas, neste caso da violência no namoro, são mais vítimas? As raparigas? Nas relações de namoro, na adolescência, essas diferenças entre géneros não é tão acentuada. Uhum. É mais comum quando nós estamos a falar em relações de adultas, em que partilham um lar, em que pronto. Nos adolescentes acaba por ser quase ela com ela, até porque as mulheres acabam por exercer mais violência psicológica sobre os homens, sobre os rapazes, e portanto acaba por ficar quase equiparado. Não há tanto uma diferença devido ao género. Sim, sim, sim, não, não é tão. E o que é que causa? Essencialmente, o que é a causa da violência no namoro? O que é a causa? O que é que está na origem? Há muitos fatores, provavelmente, não é? Sim, há vários fatores. Até porque pode derivar das próprias representações que os jovens têm das relações, ou seja, das relações que observam em casa, dos pais, dos amigos, dos filmes, das séries. Portanto, tudo isto vai influenciar a perspectiva que eles têm do que é uma relação. Na adolescência também, quando eles têm as primeiras relações mais significativas, e portanto é quando eles estão a descobrir um pouco este mundo. Uhum. E portanto ainda estão a descobrir o que é uma relação saudável, do que não é, e por isso é compreensível que também existe e às alguma vezes a fronteira é um bocadinho pequena, não é? Porque também não porque tem dizer assim, ai, trazes um verniz que eu não gosto de nada, ou um batom que é muito chamativo. Sim. Portanto, porque eles não têm também um termo de comparação, não é? Uhum. Nós conseguimos cá perceber, eu sei que é uma relação saudável, porque se cá já vivenciei uma, esta relação não tem nada a ver com aquilo que eu já vivenciei, ok? Os adolescentes não têm muito esta perspectiva. Uhum. E muitas das vezes também o facto de terem uma baixa autoestima também contribui para que se cá se mantenham nestas relações. Porque de alguma forma também podem encontrar nestas relações alguma validação. Uhum. Alguma segurança. Nós sabemos que nesta idade as relações acabam também por assumir um papel importante, as relações amorosas. Uhum. E quais é que são exatamente as consequências em termos de comportamento, tu que acompanhas estes jovens em contexto escolar, quais é que são as consequências em termos de comportamento da violência no namoro? Nota-se quando há, de facto, um fenómeno que extravasa realmente a chamada normalidade, nota-se depois outro tipo de consequências também em termos de aproveitamento escolar. Sim. Em termos daquilo que é a atenção na sala de aula, enfim. Sim. Isso depois tem repercussões também em termos do sucesso educativo. Sim, porque também, primeiro porque os vulnerabiliza para experienciarem depressão, ansiedade, também está associada a uma baixa autoestima e obviamente que isto vai afetar os jovens nas diversas áreas de vida, seja no seu funcionamento social, porque depois isolam-se e portanto uhum. perdem uma rede de apoio, o que os torna ainda mais dependentes talvez do parceiro ou da parceira. Vai ter também um impacto em termos do aproveitamento escolar, em termos familiares também pode ter um impacto, podem se tornar mais isolados, podem até adotar atitudes, posturas mais agressivas uhum. com os familiares. E nós não sabemos muito exatamente. Exatamente, portanto, obviamente vai ter consequências mesmo em termos emocionais. Uhum. Francisco, achas que concordas com a psicóloga, concordas com a doutora Andreia, de que isto depois se reflete no vosso comportamento do dia-a-dia? Portanto, se vocês têm um relacionamento doentio, depois vão acabar por também ter relações doentias entre aspas, com os vossos amigos, com a vossa família, com os vossos professores, enfim, com aquilo que vos rodeia. Sim, porque ao estarmos a ter uma relação tóxica com uma pessoa, vamos nos tornar, vamos ficar magoados e vamos ficar depressivos ou com ansiedade e vai-se transmitir para as outras pessoas de fora. Ao falarmos com elas, elas vão estar que nós estamos mal e nós nunca vamos assumir isso perante eles. E vai ser sempre meio que constrangedor para as pessoas que nos conhecem, como nós éramos antes dessa relação, saberem que nós estamos mal e nós não queremos ver. E depois vamos estar sempre mal e vamos criar um mau ambiente no sítio onde estivermos e vamos sempre nos sentir excluídos de tudo. E às vezes achas que há sempre consciência da parte das vítimas de que isto está a acontecer com elas? Não, a maior parte das vezes elas acham que é normal, que aquilo que está a acontecer comigo pode acontecer com outros ou acontece nas outras pessoas. Não querem ver que estão a sofrer ou que estão num relacionamento tóxico. Marta, só passar ali o microfone à Marta também para participar neste debate. Marta, partilhas desta opinião que muitas vezes vocês, os jovens, não querem ver a realidade também nesta matéria, portanto, às vezes não querem ver de que estão a ser alvos de violência? Boa tarde. Eu não acho que a gente não quer ver, mas muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, somos nós que, quando somos as vítimas, não nos apercebemos do quão grave aquilo está a ser ou se aquilo já passa dos limites, porque vão-nos habituando a que isso seja uma coisa normal. A aceitar. Exato. É normal o meu namorado, o meu companheiro, a minha companheira querer saber sempre onde eu estou, dizer não leves um vestido, leva umas calças. Nós temos que ver isso como uma coisa boa e vamos sempre aceitando e às vezes pronto, passa dos limites e a gente não entende, por mais avisos que nos vão dando, a gente como está dentro da relação, a gente não consegue perceber o quão grave aquilo está a ser e os limites, não é? E tu própria, da tua experiência, independentemente se já tiveste ou não, ou se tens relacionamentos amorosos, já sentiste de alguma forma isso? Tu também a dar-te conta de aceitar alguma coisa como normal, que supostamente não seria normal, assim tão normal? Sim, eu, por exemplo, a dizer que quando querem saber onde eu estou, ter sempre aquela obrigação de responder onde é que eu estou, com quem é que eu vou estar, como é que vais vestida, essas pequenas perguntas, pronto, dá que pensar. Exato. Se a gente não responder, a pessoa vai ficar chateada ou... Ou até agressiva, eventualmente. E portanto, às vezes são pequenos pormenores que são grandes no fundo e que depois poderão ter consequências maiores. Exato. E que às vezes parecem inocentes, não é? Essas perguntas, essas mensagens, essa troca de mensagens que parece uma troca de mensagens inocente, mas que pode ter consequências mais graves. Achas que uma pessoa que é vítima, um jovem, estamos aqui a falar de violência no namoro, e o namoro essencialmente enquanto nós somos mais jovens, não é? Porque depois vem a fase do casamento e dos filhos, etc. Portanto, centremos-nos aqui na vossa idade, nos jovens da vossa idade, em vocês próprios. Achas que isto, de certa forma, também tem consequências em termos de comportamento quando vocês são vítimas ou quando veem alguém que possa estar a ser vítima de violência no namoro, isso altera completamente o relacionamento dessa pessoa com os amigos, com a família, com a escola? Sim, acho que sim, porque as pessoas que estão a ser vítimas acabam por ficar muito presas ao relacionamento, que pronto, o companheiro ou a companheira está a fazer com que fique ali tudo muito, muito preso, é tudo à maneira do outro, e isso também acaba por influenciar nas amizades, porque depois também é, não vais a sentir com os teus amigos, pronto, essas pequenas coisas que se tornam... Acabam por inconscientemente ficar prisioneiros de um relacionamento. É assim, Neuza? Eu acho que é o que a Marta disse, é verdade. Acho que temos de ter confiança no outro, mas às vezes é um bocado difícil, porque por certas, às vezes por coisas que nós já passámos, tens medo que aconteça mesmo outra vez. Mas achas que há comportamentos que podem mudar a partir do momento em que tu tens um relacionamento que pode ser tóxico ou pode estar a caminhar para o tóxico, isso altera comportamentos junto dos amigos, junto da família, etc? Depende. Às vezes pode estar a ter comportamentos tóxicos, mas é só entre eles os dois. Às vezes as outras pessoas da família não sabem disso. E muitas vezes apoiam a pessoa que tem os comportamentos mais tóxicos e ainda ficam do lado, e depois a pessoa que tenta dizer que não, para não fazer isso, que isso é tóxico, ainda fica com uma má da fita. É assim? É. É essa a tua experiência. Matilde, só um bocadinho então para a Matilde ter de novo o microfone. Matilde, qual é a tua opinião? Achas que isto também é ao nível daquilo que é o vosso comportamento perante os amigos, perante a sociedade, perante aquilo que vos rodeia, também pode ter consequências graves se o relacionamento de facto for abusivo, for tóxico? Sim, eu acho que sim, porque a pessoa começa a acumular aquilo e muitas das vezes não tem com quem desabafar. Começa a acumular e depois isso revê-se nas atitudes que a pessoa tem ou na maneira de falar. Por exemplo, está sempre em baixo, não fala com os amigos, anda sempre sozinha. Revela-se sempre um bocado, por mais que tentemos esconder, porque há muita gente assim, vai sempre revelar. Acaba sempre por vir ao de cima. Sim, sim. Mesmo que a pessoa tente disfarçar, há ali qualquer coisa que depois é indisfarçável, nem que seja uma tristeza ou algo, uma distração ou algo assim do género que indicia que há ali qualquer coisa que não está bem, é isso? Sim, sempre. Por mais que escondemos, vai sempre haver alguém que vai notar. Andreia, é assim, eles muitas vezes estão presos, é como se estivessem presos a um relacionamento e não se dão conta. Sim, porque é o seguinte, um relacionamento tóxico. Isto é que acaba por ser muito importante informar, porque muitas das vezes os jovens não sabem o que é violência no namoro. Não percebem que há vários tipos e formas de violência, por exemplo. Um exemplo muito claro deste é que muitos casais não se apercebem do que é violência sexual. Ou seja, que é, por exemplo, obrigar o parceiro ou a parceira a ter relações sexuais sem que ela o queira. Pronto, isto é comum e acontece, mas muitos jovens por vezes têm dificuldade em perceber que isto é violência. O que é violação dentro do relacionamento? Sim, acontece, não é? O parceiro ou a parceira tem que dar o consentimento e por vezes isto não se verifica. Depois temos a violência relacional, que é a violência que leva a que a vítima se afaste da família, se afaste dos amigos e vai ficando cada vez mais isolada e mais dependente do agressor ou da agressora. E por isso depois nós vemos começamos a notar que a vítima começa a isolar-se cada vez mais, parece que já não sai tanto com os amigos, se calhar antes tinha um grupo mais próximo e já não estão tão próximos, está sempre acompanhada por ele, nunca sai sem por ele ou por ela, nunca sai sem essa pessoa, pede sempre a opinião a essa pessoa e vai ficando cada vez mais e mais dependente daquela pessoa, ou seja, vai se tornando o quê? Cada vez mais e mais difícil sair, não é? Porque depois a pessoa sente, eu não tenho suporte, não é? Como é que eu vou lidar quando isto acabar? Será que consigo lidar com isto? E depois falamos de outras coisas, o medo, não é? Do que possa acontecer se a relação chegar ao fim, depois o parceiro ou a parceira podem fazer, não é, ameaças e, não é, isto acaba por ser... E infelizmente é uma realidade já cada vez mais comum, depois esse tipo também de chantagem, no fundo, depois também chega ali a uma fase em que se a vítima se quer libertar, quando a vítima se tenta libertar ou se quer libertar, também de poder haver ali da parte do agressora, vá, neste caso, esse tipo de chantagem também, no fundo, sim, emocional. Emocional, sim, sim. E que também constitui-se como uma forma de violência. De violência, não é? Exatamente. E o que é que podemos fazer para travar isto? O que é que podemos fazer para prevenir a violência no namoro? Acima de tudo, acho que é educar. Educar os jovens, para que não nos tornemos nem vítimas, mas também não nos tornemos agressores. Porque qualquer um de nós pode ser vítima e qualquer um de nós pode ser agressor. Então, se nós formos capazes de identificar os sinais, ou como nós costumamos dizer, as red flags, não é? Como dizia aqui uma aluna, torna-se mais fácil sair da relação e não deixar que a situação evolua, porque esta ideia de que eu vou conseguir mudar o meu parceiro, ou vou conseguir mudar a minha parceira, isso não é bem assim, e a violência tem tendência a aumentar com o tempo, ela não diminui. É uma escalada. Sim, não é? Nós temos a ideia, eu vou conseguir mudar o outro porque ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele, mas não é assim tão fácil, e não é assim que acontece na maioria das vezes. E tens noção de que este é um crime que continua, apesar das queixas e das denúncias públicas terem vindo a aumentar, não achas que é um crime que ainda continua um bocadinho silenciado, ou seja, disfarçado? Sim, porque, né, quando nós olhamos para as estatísticas, não são muito animadoras, não é? Quando as estatísticas dizem que mais de 60% dos jovens já sofreram ou sofrem de algum tipo de violência, não é? Uhum. Nós que somos uma geração que se acredita mais informada e mais consciente, ainda continuamos a vivenciar estas situações. E, portanto, assim continuam, não é? Continuam a haver vítimas de violência doméstica, não é? Ainda há poucas semanas... Mas provavelmente as novas tecnologias também são uma nova forma de aprisionar e de controlar esta relação, este tipo de relação. Acaba por também criar uma maior insegurança, que também acaba por gerar mais conflito dentro da relação. Portanto, as redes sociais, embora tenham também as suas vantagens, acabam por ter estas grandes desvantagens, que é permitem um controlo maior e uma distância maior. Porque o facto de as pessoas estarem sempre hoje, praticamente sempre disponíveis, sempre com os telefones, com os smartphones, sempre à mão, portanto isso quer dizer que a pessoa tem que estar sempre disponível, não é? Tem que estar sempre disponível para responder à mensagem, tem que estar sempre online. E quem é que tu segues, e quem é que te segue, e entram outros fatores que acabam também por criar outras formas de violência, não é? Nós falamos de stalking e de outras coisas, não é? Que as redes sociais vieram permitir e se calhar até exponenciar. Sim. Portanto, a denúncia, aquilo que são as denúncias que vemos aqui nestas estatísticas, se calhar até estão um bocadinho aquém daquilo que é a realidade. Sim, porque é aquela questão de algumas vítimas ou não reconhecem que estão numa relação violenta, ou, como já foi aqui discutido, têm medo, têm vergonha, não é? Têm receio de não conseguir sair daquele ambiente, não é? Porque aquilo depois cria-se quase ali uma bolha, não é? Do agressor, em que o agressor controla tudo, e a pessoa fica com a sensação de que está encurralada, não é? De que não vai conseguir sair. Francisco, as redes sociais, como falávamos há pouco, as redes sociais e as novas plataformas, sobretudo as novas tecnologias, os telemóveis, os smartphones, os iPads, isto tudo que vocês têm ao vosso alcance e que as gerações como eu e outras pessoas com mais velhas ainda não tínhamos tanto acesso, achas que estas novas plataformas vieram potenciar também este fenómeno? Sim. Ou podem contribuir para aumentar este fenómeno da violência no namoro? Nós temos esse termo de comparação. Já antigamente era muito complicado haver uma relação que não fosse tóxica. Era sempre, o homem era superior em casa e era onde podia sair, ir ter com os amigos, sair, beber um copo e se divertir. E a mulher tinha sempre de estar em casa, era como dona de casa. Agora não é tanto assim, é mais pela via social, pelas redes, por tudo. É sempre aquele tipo de mensagens, tudo. Uma rapariga que vai sair com amigos e tem um namorado, o namorado vai estar sempre a mandar-lhe mensagens desconfiada, perguntar-se ao, o que é que ela anda a fazer, se já o traiu, se isto e aquilo. É mais complicado agora, porque parece que tem mais meios para se comunicar e para ainda abusarem mais da confiança da pessoa. Porque agora estão sempre disponíveis, não é? Sim. O facto de estarem sempre online... Ou mesmo que não seja online, arranjam sempre maneira de conseguir piorar a situação. Portanto, achas que o facto de vocês também serem os utilizadores e alguns sobreutilizadores das redes sociais que veio aumentar, que pode aumentar também, potenciar este fenómeno? Sim, aumentou muito por causa dessa parte. Uma pessoa que saia está sempre a ser controlada, não pessoalmente, mas pela via social, pelas redes. Uhum. Marta, é assim? Partilhas da opinião do Francisco? Este controlo via redes sociais é maior? É, porque cada vez mais temos acesso a mais coisas nas redes sociais. Para muitas coisas é benéfico, mas para isso nas relações muitas das vezes acaba por ser mau, porque cada vez mais se tem o controlo nas redes sociais e parece que cada vez mais querem ter o controlo do companheiro ou da companheira. E muitas das vezes sem, por exemplo, por mal, mas cada vez... É quase involuntário, não é? Manda uma mensagem, onde estás? É. Com quem estás? O que é que estás a fazer? Porquê de estares aí? Ou seja, quase um questionário para justificar aquilo que não... Exatamente. Que supostamente era normal e era que não precisavas de justificar, não é? Claro. E pronto, infelizmente está a ficar cada vez mais normal. Isto de onde é que estás, com quem é que estás, mas pronto, há relacionamentos e relacionamentos. No fundo também é a vossa, é a nossa liberdade individual que está em causa, não é? Além da questão da violência, essa violência de que estamos a falar, de que estamos a tratar aqui hoje, é também é a questão da liberdade individual de cada um que está em causa. É assim? É. Rodrigo Santos está aqui muito caladinho. O Rodrigo e o João partilham da opinião dos vossos colegas? Sim, partilhamos. Qual é a vossa experiência? Acham que isto dos telemóveis, das redes sociais, também pode aumentar, potenciar este fenómeno da violência? Sim. Nas relações? Sim, bom, sim. Acham que... E acham que esta é uma realidade que também, de alguma forma, pode adulterar os vossos comportamentos? Ou seja, quando há alguma coisa num relacionamento amoroso que não corre bem e que é abusivo, como aquilo que tratámos aqui, que pode depois também refletir-se no vosso comportamento, na escola, na família, portanto, vocês também ficarem sem perceber e ficarem agressivos, ficarem distraídos, acham que sim? Sim. João, queres dar a tua opinião? Pode dar. Queres dar a tua opinião? Sim. Pronto, o João estava distraído. portanto, é um distraído também nos namoros e nas relações amorosas, de certeza, não é assim, João? Verdade. Muito, muito bem. Andreia, pronto, já falámos aqui das consequências. Eu penso que era importante também chamar aqui a atenção para, provavelmente também para aquilo que é o teu trabalho enquanto psicóloga na escola e que também estás aqui na escola também para dar apoio também a eventuais situações de risco também nesta matéria, e também penso que era importante, até porque esta semana também houve já na escola uma ação de sensibilização sobre este tema, promovido ou dinamizado pela equipa da ADIBER, que tem precisamente um gabinete de apoio à vítima aqui nos concelhos da Beira Serra. Penso também era importante falares disso e dares conta desse trabalho que essa equipa faz, porque também é uma espécie de APAV para as vítimas da Beira Serra e onde se incluem os jovens eventualmente necessitarem. O apoio é mais dinamizado para relações adultas, não é? Não é tanto para... Mas obviamente que é uma linha que podem contactar, caso considerem que estão numa relação abusiva. Também podem contactar, obviamente, a APAV, os professores, a psicóloga, começar então por estas pessoas mais do vosso seio, que vos rodeiam, amigos. Acho que é muito importante, acima de tudo, partilharem isto com alguém que vos seja mais próximo, de forma que também sintam maior segurança e que também vos possa ajudar neste processo de pedir ajuda. O Francisco está ali só... Que às vezes é difícil. O Francisco, peço desculpa, o Francisco quer aqui intervir. Faz favor, Francisco. O Rodrigo, eu peço desculpa. Estamos... estamos a aproximar-nos da Páscoa, portanto estejam à vontade para me pedir as amêndoas. Como a psicóloga disse, às vezes temos amigos e é bom falar com eles ou a pessoa mais próxima, mas às vezes nem é assim. Uma pessoa, pronto, a pessoa que seja, aconteça isso, não consegue desabafar com ninguém, fica só para ela própria e custa. Era esse isolamento de que falávamos há pouco. Sim. E que esse isolamento deve chamar a atenção. E muitas vezes, Andreia, é aquilo que o Rodrigo estava a dizer, às vezes não conseguem partilhar com os amigos, porque também se calhar têm vergonha para partilhar com os amigos. Sim, é mais fácil partilhar com alguém, com um profissional, como a Andreia, ou com uma linha de apoio, do que propriamente até com a rede social deles, sim, não é? Sim, sim, que às vezes não existe. Eu acho que isto também parte um bocadinho de nós sermos um pouco mais empáticos uns com os outros e de começarmos a observar o outro, a perguntar se estás bem, se notamos uma diferença, tentar perceber o que é que se passa. Acho que quando nós também começamos a adotar esta atitude de maior empatia e percebermos que um dia também nos pode acontecer, não é? Esta ideia de que só acontece aos outros não é bem assim. E nós achamos muitas vezes que estamos sob o controlo das coisas e que temos tudo... E que, ah, não, se isso me acontecer, opa, se fosse comigo, eu fazia assim. Mas não é bem assim, porque isto é um processo complexo e não é... Pronto, e ter esta atitude de julgamento não ajuda. Mesmo que a nossa intenção seja ajudar, não estamos a ajudar. Estamos a julgar. Exato. Então acho que acaba por ser... mais fácil, e compreendo que seja mais fácil partilhar com uma pessoa, com um profissional, que nós também à partida vamos sentir que está mais capacitado, não é? Também para nos prestar para ajudar, o apoio, né? E encaminhar para os serviços necessários de forma mais competente. Portanto, sim, porque depois foi aquilo que já falámos aqui de alguma forma. Sim. Se nós não atalharmos o problema, se não o travarmos, isto depois pode extremar-se e pode ter consequências muito graves depois, no futuro. E, portanto, e pode até condicionar o futuro, o vosso futuro profissional, o vosso futuro enquanto estudantes e enquanto pessoas, não é? E modela a visão que nós temos depois nas relações enquanto adultos, não é? Se nós formos com estas ideias do que é uma relação, estarmos numa relação abusiva e considerarmos que é normal, então quer dizer que um dia vamos ser adultos e vamos estar mais propícios a envolvermos em relações abusivas, e depois um dia podemos... Isto depois acaba por ser um fator sistémico, não é? Porque claro, depois os filhos veem os pais e... O modelo, adotar os modelos. Não é? E portanto acho que é muito importante começar, até mais cedo, começar já nestas faixas etárias a sensibilizar e a informar. Até se calhar assim, mais cedo do que esta faixa etária, fazer esse tipo de ação de sensibilização e de prevenir, que é essencialmente também o objetivo desta conversa e deste nosso programa, é refletir sobre isto, é debater, e também com o objetivo último de quê? De prevenir também este tipo de comportamentos, quando vocês derem conta de que alguém, ou no vosso seio, no vosso meio, entre os vossos amigos ou família, também poderem alertar e poderem também ajudar. E uma vez que está aqui a psicóloga, algum de vós tem alguma questão também sobre este assunto a acrescentar? Querem? Francisco, diz, para terminar... Dou-te a palavra, só um bocadinho, só para o microfone, anda aqui sempre de um lado para o outro. Francisco, remata tu com uma questão ou com uma observação, o que entenderes, para a psicóloga. Por exemplo, no caso de alguém estar a sofrer e for falar consigo, que meios é que vais usar para ajudar, ou como é que eu te explicar? O que é que tu consegues fazer para ajudar? O que é que eu consigo? Acima de tudo é perceber o contexto da relação, tentar perceber em termos emocionais como é que se encontra a vítima, e depois, obviamente, nós vamos sinalizar todas aquelas entidades e figuras, não é? Seja, por exemplo, os pais, e tentar criar também aqui uma mobilização de uma rede para protegê-la. Certo. E atuar e o mais rápido possível, de forma a que acessar. Mas sempre também tentando, porque isto é muito importante, nós também, todos os passos que tomamos, temos que ter em conta o caso específico, as características específicas, de forma a proteger também a vítima e nunca colocá-la numa situação de risco. que isso também nem sempre é fácil de fazer, porque muitas vezes, no caso dos jovens, não é? Eles partilham a mesma escola, os mesmos grupos de amigos. Como é que se protege, não é? Sim, e por isso é que acaba também por ser um processo muito, eu considero, não é? Que acaba por ser um processo muito individualizado, porque depois cada um vai ter as suas características específicas. E é também munir, muitas das vezes trata-se um pouco de munir a vítima, dela perceber que, de muni-la com as competências e capacidades para ela sair daquela relação abusiva. Acima de tudo também ela ter consciência de que está ali. Sim, geralmente quando vem esse pedido de ajuda, não é? Já se atingiu aquele ponto em que. Sim, de que se. Mas não é muito, muito honestamente, não é muito comum, mas não aconteceu ainda, algum jovem chegar assim de forma aberta a dizer: eu acho que estou numa relação abusiva. É como eu digo, acaba por ser, na minha prática, ela por ela. Não, é? Não, não noto uma grande disparidade entre géneros. Note que sim, que há estes comportamentos que eles não identificam como sendo violência, mas que são, mas não me chega ninguém mas a dizer que... estes não estão dentro da estatística, não é? Pois. Os tais que chegam assim inconscientemente, que não estão nas estatísticas, sim. Mas que provavelmente aumentariam muito os números. Sim, e claro que isso é trabalhado, que... não é? Estas, quando eles têm estas concepções, nós trabalhamos isto e tentamos, não é? Informar e consciencializar para o que é uma relação saudável do que é uma relação que não é saudável, que é abusiva. Muito bem, muito bem. Obrigada, Andreia Dias, a psicóloga da Eptaliva, aqui também a partilhar connosco alguma experiência e também alguns ensinamentos de como podemos prevenir comportamentos, de como podemos prevenir aquilo que é um crime público, que é a violência, e a violência sobretudo no namoro, que atinge mais os jovens das vossas idades. Foi o Eptorá desta sexta-feira. Muito obrigada mais uma vez pela participação do curso de Multimédia. Até daqui a 15 dias. Epto Rádio. Projeto de rádio da Escola Profissional Epto Oliva. Epto Rádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Epto Rádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Epto Oliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano.